Zen. Eu não acredito que você possa mudar. Pra você eu me entreguei várias chances, eu te dei. Não quero mais te ouvir. Já não vai mais adiantar. Pegue suas coisas e some daqui. Sozinha, agora posso enxergar o mal que você me fez. Vai ser melhor assim.